estrada, não se come comida estrangeira. No meu rancho de beira de estrada, não se come comida estrangeira. Mas se come arroz carreteiro, churrasco e cuscuz, que é comida campeira. Mas se come arroz carreteiro, churrasco e cuscuz, que é comida campeira. Não se usa perfume francês. No meu rancho de beira de estrada, não se usa perfume francês. Mas se usa uma água de cheiro com pouco tempero que a China me fez. Mas se usa uma água de cheiro com pouco tempero que a China me fez. E o índio velho sai mais perfumado que mão de barbeiro, compadre. Sai arrumando o casamento em qualquer esquina que chega. No meu rancho de beira de estrada, não se usa nem ventilador. No meu rancho de beira de estrada, não se usa nem ventilador. Mas se usa abrir uma fresta que o vento refresca o seu interior. Mas se usa abrir uma fresta que o vento refresca o seu interior. No meu rancho de beira de estrada, não se encontra a poluição. No meu rancho de beira de estrada, não se encontra a poluição. Mas se encontra o ar dos mais puros, nos campos mais verdes lá do meu rincão. Mas se encontra o ar dos mais puros, nos campos mais verdes lá do meu rincão. De estrada, tenho a posse também o domínio. Do meu rancho de beira de estrada, tenho a posse também o domínio. Não me envolvo com imobiliária, não pago aluguel e o tal de condomínio. Não me envolvo com imobiliária, não pago aluguel e o tal de condomínio. Chega de exploração, compadre.